santo que me acode adormecido. O espírito acorda despertando pra verdade. A energia vibra, se equilibra. Quem tem fibra dribla os que brilha opaco, segue o rastro de luz. As lições se acumulam, simulam um jogo de cura. Tem que se virar sem bula pra fazer o que me propus. Coerência, fundamento, razão, método, padrão. Se eu quiser eu bagunço tudo igual faz Cosme e Damião. Mas daqui por diante agora, de dentro pra fora flora. Controlo o que me transforma e transborda vontade própria. Sereno, plano na plenitude, onde nada mais me confunde. Se funde em minhas atitudes, ajustes na inquietude. Pois viver é a condição de ser estar. Pou. Decifro a decisão de me entregar. Respeito as batidas que me elegem e ampliam os impulsos que me regem nessa superfície hostil. Emano pensa sutil que flutua na densidade. Se passa longe da vista, tromba a sensibilidade. Interpreto tudo que sinto e lapido com habilidade. Outro firmo pé no chão, ou rege a lei da gravidade. Ativo ponto de força, queda d'água, da firmeza. Vibração dos orixás que irradiam minha cabeça. Vai, mano, vai se elevando e se adapta com a frequência. Os vagabunda que capita é só sinal da inteligência. Bota fé na minha ciência, pisa firme. O bang é sério, no ponto onde converge plano astral, plano terreno. Camarada, eu moro no meio da encruzilhada. A energia vibra, se equilibra. Quem tem fibra dribla os que brilha opaco e segue o rastro de luz. As lições se acumulam, simula um jogo de cura. Tem que se virar sem bula pra fazer o que me propus. Trazendo senso crítico, traduz o lado místico. Desvendo o mistério invisível do ensinamento crítico. Meu corpo é o templo que tento manter fechado. Cabeça sã, espírito encorajado. A razão vence o impulso, refrata luz e verdade. Negocia com o ego, domo os cavalos da vaidade. Roubar o teu sono, teu tempo, tua coerência. Mas nunca vão roubar a nossa verdadeira essência. É traiçoeira, vacilou, cachimbo cai. Não vai deixar cair, ó, não vai deixar cair. Na contramão, de antemão, já te adianta informação, anônimo. Deus não é o pai que fez todo poder e bondade. Dai força àqueles que passam pela provação. Me jogo na ladeira, sem preocupa minha do pai. A noite é traiçoeira, vacilou, cachimbo cai. Não vai deixar cair, ó, não vai deixar cair. Na contramão, de antemão, já te adianta informação, anônimo. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia. Joga na ladeira, sempre em companhia do pai. A noite é traiçoeira, vacilou, cachimbo cai. Não vai deixar cair, não vai deixar cair. Na contramão, de antemão, já te adianta a informação. A noite é traiçoeira, um grito de reconhecimento e de amor. Deus, dá-nos a força no progresso. Joga na ladeira, sempre em companhia do pai. A noite é traiçoeira, vacilou, cachimbo cai. Não vai deixar cair, não vai deixar cair. Na contramão, de antemão, já te adianta a informação. Anonimono. Que assim seja. Ponto.